Falar de memória. Bem-vindos ao Falar de Memória, o programa que segue o roteiro do passado. Como é hábito, seguimos acompanhados por João Guedes, que nos vai desfiando as histórias de Macau. Hoje viramos-nos para aquela que é a mais antiga instituição de caridade chinesa fundada em Macau. Existe desde 1892, tem 123 anos, falo da Associação de Beneficência Tong Sing Tong, tem a sede, a belíssima sede aqui, na rua de Camilo Peçanha, onde nos encontramos. Exatamente. Ora, a Associação Tong Sing Tong nasce em 1892, que é um período interessantíssimo da história de Macau. É um período de pleno desenvolvimento de Macau. Há uma série de empresários de grande visão, entre eles o Lou Kao, pai do Lou Limioc, que era na altura o líder da comunidade chinesa, e é também um período em que se está, em que a China começa a mudar. E a China começa a mudar porque é nessa altura que começam alguns pensadores a tentar transformar o velho império do meio num país moderno, regido modernamente, com obras públicas necessárias, porque a China na altura era medieval, completamente medieval. E então é interessante que partem daqui algumas das ideias inovadoras da China, nomeadamente com o pensador e economista Zeng Guanyin, que foi, portanto, ele vivia aqui em Macau, um grande comerciante, filósofo, lido pelo próprio Mao Tse-tung, muitos anos mais tarde, tinha-o como livro de mesinha de cabeceira. De maneira que nessa altura está aqui muita gente de visão. O governador português é o Conselheiro Borja. O Conselheiro Borja, embora seja um conservador, ele é o grão-mestre da maçonaria portuguesa e, portanto, um espírito também da época. Iluminado, progressista. Exatamente. E, portanto, é ele que faz as grandes obras de aqui, nomeadamente o Istmo, que tem o nome dele e que liga a Ilha Verde a Macau. E faz-se a Associação Tong Sing Tong. Porque os chineses de Macau, nessa altura, já a população chinesa já era muito grande, andava pelos 70 mil habitantes, mais ou menos, portanto, era uma cidade já importante. Começa, portanto, vive aqui sem qualquer espécie de proteção. E a Associação Tong Sing Tong nasce para ser uma organização similar à Santa Casa da Misericórdia. Assistencialista. Exatamente, assistencialista. Mas a Tong Sing Tong não nasce de um propósito puramente assistencialista. É uma associação vincadamente política. Porque estão aqui a residir toda essa gente que eu acabei de dizer, que são os reformistas, nomeadamente Liang Kai-shek, que faz aqui uma série de jornais que são distribuídos pela China e que são chamados de liberais, que tentam liberalizar o império e impor um parlamento. A sua luta não funciona, mas através, nomeadamente, da Associação Tong Sing Tong, essas ideias renovadoras vão sendo difundidas, não é? E isto passa fronteiras, portanto não se confina a Macau. Os renovadores têm aqui em Macau um dos seus quartéis-generais, como têm em Singapura e como têm nas grandes comunidades ultramarinas daquele tempo. Portanto, é a Tong Sin Tong gera também o hospital Qianwu, e portanto é aí que surge o assistencialismo chinês. Depois, a Tong Sin Tong mantém-se no campo nacionalista, e só depois de 49 então é que, e já bastante depois, é que deixa essa conotação política, passa a ter um caráter puramente assistencial. Tem um papel importantíssimo durante a Guerra do Pacífico, 39-45, nomeadamente com a distribuição de arroz às famílias carenciadas, e naquele tempo foi uma coisa terrível, porque a assistência da Santa Casa da Misericórdia não era minimamente suficiente para a catástrofe que aquilo foi aqui em Macau, um aumento da população dos 200 mil para quase 1 milhão de pessoas, portanto foi uma coisa brutalíssima. E é aí que a Associação Tong Sin Tong com a Igreja Católica consegue acorrer ao que pode, já que o governo não tinha minimamente meios para o fazer. Depois, a Tong Sin Tong, depois as coisas mudam em Macau, surge a assistência social, mas nem por isso a Tong Sin Tong deixou de ter o seu papel relevante, e ainda hoje é relevante, e passou a ter algumas mais competências do que tinha anteriormente. Esta farmácia que nós vemos aqui é uma das farmácias mais importantes para a população chinesa que vem aqui buscar os seus medicamentos a preços muito menores do que no mercado normal, e portanto é famosa desde que eu cá cheguei, que toda a gente conhece a farmácia do Tong Sin Tong. E ao lado há uma escola, a Tong Sin Tong tem ainda uma creche, uma escola secundária, portanto continua a ter um papel muito importante ainda hoje, claro. Exatamente, porquê? Porque a Associação Tong Sin Tong continua a ser, embora não pertença oficialmente nem nada, mas é uma emanação da Associação Comercial de Macau, portanto nenhum comerciante importante da cidade pode ser importante se não pertencer à Associação Tong Sin Tong, e é isso que faz desta associação uma coisa tão intrínseca à atividade social de Macau. E tem que também doar generosamente, e aqui na sede, logo à entrada, podemos ver um painel com alguns dos grandes doadores históricos desta associação, que de facto cumpre um papel ainda hoje muito importante e simbólico, na medida em que continua a representar um bocado a situação de Macau e como estas associações foram formadas ao longo do tempo. Por um lado, para cumprir a tal insuficiência do governo, e depois também ter um papel político. Exatamente, porque a questão é esta. Bom, tudo evolui, e de maneira que a Associação Tong Sin Tong surge no momento em que já há consciencialização chinesa da necessidade de se associar nestes campos. Porque a formação do Hospital Qianwu, a que a Associação Tong Sin Tong também pertence, é anterior, mas era um produto de dois ou três chineses influentes de Macau, e pouco mais do que isso, e portanto só depois, com a pressão de alguns governadores portugueses que surgem com as novas ideias do Ocidente, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, essas coisas assim, é que conseguem fazer com que essas ideias penetrem também aqui em Macau. E um exemplo vivo disso é o Sun Yat-sen, que foi médico da Associação Tong Sin Tong, do hospital da Qianwu, tinha um consultório aqui nas imediações, que está agora a ser restaurado, e portanto isto é feito em 1892. 3 anos depois, o Sun Yat-sen está a fazer a primeira tentativa de derrube do regime monárquico na China, e portanto muito provavelmente parte dessa conspiração poderá ter sido feita aqui nestas salas da Tong Sin Tong. É, muita história se terá tramado dentro destas paredes e assim, nesta que é ainda hoje a mais importante associação de matriz chinesa de Macau, fechamos mais um capítulo destas histórias. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado. Thank you.